Theo, olha essa parte aqui. Qualquer ramo que estando em mim não dá fruto é cortado, mas aquele que dá fruto é podado, para que produza ainda mais fruto. Forte, né? E o texto continua dizendo que nossa busca por significado e orientação espiritual muitas vezes nos leva às palavras inspiradoras das Escrituras Sagradas. Sim, aí o texto apresenta a passagem: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Essas palavras de Jesus ecoam até hoje, cheias de ensinamento sobre nossa conexão com Deus e nossa jornada espiritual. Sim, aqui ele começa explicando a metáfora da videira. Quando Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, ele quer que a gente imagine uma videira forte que sustenta seus ramos. É como se nós fôssemos esses ramos que dependem da videira. Assim como eles precisam da videira para viver, a gente depende de Deus para ter vitalidade espiritual. Isso! E essa ligação é o que nos permite florescer e dar frutos de fé, amor e esperança. Aqui entra João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele usa a mesma lógica. Um ramo desconectado não dá fruto. A nossa espiritualidade também não floresce se a gente não permanecer enraizado na presença de Deus. O agricultor e sua orientação cuidadosa. Depois, o texto destaca outra fala de Jesus: Meu pai é o agricultor. E compara Deus a um agricultor amoroso, que cuida da gente com paciência e sabedoria. Do mesmo jeito que um agricultor poda os ramos para que cresçam saudáveis, o Pai Celestial também nos molda através das dificuldades. Tudo para que a gente dê frutos mais abundantes. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta. Aqui o texto aprofunda mais. Às vezes o crescimento espiritual exige deixar para trás o que não produz fruto. É verdade. Quando deixamos Deus nos transformar, Ele remove aquilo que impede nosso crescimento. Assim, ficamos mais fortes e frutíferos espiritualmente. Conclusão: crescendo sob o cuidado do Pai Celestial. A conclusão é linda. A passagem Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor nos inspira a cultivar uma conexão viva com Deus. Porque assim como os ramos dependem da videira, nós dependemos da presença e do amor de Deus para crescer espiritualmente. Enraizados na palavra, somos moldados, fortalecidos e capacitados para dar frutos de fé e bondade. E ainda termina com essa frase especial: que possamos permanecer firmes na videira verdadeira e florescer sobre o amoroso cuidado do nosso Pai Celestial.